parceiro Vini de Moacir, tamo junto. Olha minha vaqueira, vem que vem, vem. Olha meninas, Portal do La Rocha. Mudou totalmente a sua rotina. Tá fazendo o que não fazia, passando a noite inteira na balada, aproveitando bem, pois isso logo passa. Sua cara de santa, deixando louco esse vaqueiro que já te ama, deixando louco esse vaqueiro que já te ama, bebê. E senta, rebola, agora faz sua cara de santa, deixando louco esse vaqueiro que já te ama, deixando louco esse vaqueiro que já te ama, bebê. Ai, que delícia! Bora, meus compositores, Pablo Dias, Luiz Xavier. E agora eu tenho a honra de convidar meu parceiro Eric Santiago. Mudou totalmente sua rotina. Tá fazendo o que não fazia, passando a noite inteira na balada, aproveitando bem, pois isso logo passa. E se eu te fizer um convite, você passa lá em casa pra beber, quem sabe rola um love eu e você. Cê viu que eu tô te querendo, venha mostrar pra mim o que cê sabe, que eu te mostro tudo que eu sei. Vem comigo assim, ó. Senta, rebola, agora faz sua cara de santa, deixando louco esse vaqueiro que já te ama, deixando louco esse vaqueiro que já te ama. Vem! E senta, rebola, e agora faz sua cara de santa, deixando louco esse vaqueiro que já te ama, deixando louco esse vaqueiro que já te ama, bebê. Vai! Valeu, parceiro Luchart, o diferente. Tamo junto, meu irmão! Eric Santiago e Luchart, junto e misturado. Valeu, meu parceiro Eric Santiago, tamo junto! Empurra que é sucesso! É diferente, né?